Bolívia do Pacífico. 4-3, após o gol triplo. Laranjeno, Laranjão. 251 no secundário, 13325. Sim, muito obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Está autorizado a presença, posição 08. 08. Solo, puxa, estacionamento da WebJet 579, posição número 2. Número 02-5729, autorizado, campanha municipal. Chamaremos, obrigado. Autorizado Barreiras 200, via Whisky 42, subida Momo Vatapi, curva à esquerda após a decolagem. 5103 é o código, 1208 é o controle. Autorizado nível 200, da Barreiras, via Whisky 42, subida Momo Vatapi, curva à esquerda. Transponde 5103, controle 1208. Para pushback, para pushback, acionamento, passamento, 231. Azul 4206, aciona identificação, autorizado, chegada a mar e desce para o nível 050, ajuste no 095. Oceania 3-1-4, boa tarde, vai passar um dia em campo. Oceania 3-1-4, boa tarde, contato radar, sobe para o nível 340, saída mão. 340, saída mão. Oceania 3-1-4. Boa tarde, Bruno 395, chegada Mari, cruza o nível 180 até o 170, com acelera. Bruno 395, boa tarde, acelera identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 060, o ajuste no 095. B15, ajuste, chegada Mari, desce no 060, Bruno 395. Jato Manati, reporte 2-0 MGs afastados. Reportará na 20ª, Mike. Senador, boa tarde, estamos em 3560 para Quebec. 3560, boa tarde, acione identificação autorizada em chegada à Mari, desce para o nível 070, o ajuste no 095. Mari 0570, 0105, até 3560. Comodoro 399, pushback saneamento, para o gate 612. Correto, é o pushback saneamento. Corrigindo, está autorizado, está no estado. Portará táxi, voo 399. Novo voo no 077, sem informação. Quebec, autorização Galeão. Galeão, 360, depois um 10, vida da Eoli da Brit, curva direita para o decolagem, 5077 é o código, 1208 é o controle. Bono 077, autorizado Galeão, nível de voo 360, via pelo 10, decola na da Eoli da Brit, frequência 5077, controle 208, Bono 077. Solo 35241 para foto. Claro, 200, vai prosseguir direto diante de Talion, que era pode direto retom e a foto com a rota do plano, subida à árvore elétrica, curva direita, após a decolagem, 5105 é o código, 1208 é o controle. Jô 200 para Montes Claros. Subida Arbor, eleva curva direita, após Arbor, Vitória da Conquista e retorno. 5105, 120.8. Corrigindo subida, Arbor, eleva. Excelente, Arbor, eleva. Está pronto para o pushback de acionamento. Posição 02143, autorizado, estamos em início de táxi. Controle, muito boa tarde. 729 da WebChat da Eolida Brit. 729, boa tarde. Contato radar, sobe para o nível 360. Da presente voo Leda, após Leda, voo Brit. 360, Leda, 729, após Brit. .06, desce para 2000 pés, o ajuste no 095, reporta estabilizado. No 395, desce para 3000 pés, o ajuste no 015, livre da restrição de altitude na posição etapa. Livre da restrição de altitude em etapa, 615, desce para 3000 pés, voo no 395. .6304, Centro Recife no 2685, no 2545. No 2685, 2545, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, volo 390 para o táxi, 146 a bordo, 430 na autonomia, até no galeão.

Autorizado Brasília, linha de voo 360, via pesão 17, arco elétrica fluida com curva à direita após a decolagem, 5107 é o código, 1208 é o controle. Coluna 395, desce para 2000, ajuste no 095, reporte estabilizado. 2000, só tem 2000, chamada estabilizada, 19. Salvador, contato 2127, posição 7 para o pushback de planamento. Sim, aguarde, 3217. Aguarde, 2127. Faz o ajuste no 095. 3, eu peço ajuste 1015, contato 3170. Web 6, correção Web 5729, Centro Recife no 251 no 3325. 251 no 3325. Estilo Bravo, ajuste seus corredores, reporte para descida. O ajuste em Salvador 1095. Passou, Bravo. Voo 9755, cliente Quebec. Sim, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado com 5360 via pesão no 6, da EOLE da brisa subida, curva direita após a decolagem, 5113 é o código, 1208 é o controle. Da saída, decola da 10 curva sua direita, 5113 no transponder e 1208 controle. Israel, Leda Bridge, subida. Israel, Leda Bridge. Scratch, pra posicionar. A parte de alta, ponto de espera, seletor 1895. André 217, após a passagem do passarinho da retaguarda, você pode iniciar no check? Sim, após a passagem do passarinho, contato com André 217. Siga. Desce para a altitude de tráfego, ajuste em Salvador 10 na 5. Agora na 5, leva 5 desce para 2000, ajuste no 0 na 5, reporte estabilizado. 2000 no 0 na 5, reporte estabilizado até 3560. Drone Salvador, boa tarde, Trip 5241, transfere. Trip 5241, contato radar, sobe para o nível 200, sai da Arbor. Ciente, 200 Arbor, Trip 5241. Autorizado o táxi até a entrada do pátio 3, aguardando para prosseguir entrando no pátio principal. visualizou algum som tateando? Avião. O senhor vai seguir como número 2, tá ok? Ok. Todo bom, 9395, comandante, Lebron. Aqui de alta, ponto de espera, 3295. De alta, 3295, 3295. Todo bom, 395, Lebron. Aqui é o ponto de espera, lá vai ser na 3295. Zona 395. Prossiga. Arriba, Robinho. Recebe de alta, caminhante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, zona 395. 5399. Autorizado, reposta para o parque, volou 077. Controle, boa tarde, passarelo 2231. 2231, no contato radar, sobe para o nível 200, saída Momo. Bom, passarelo. Boa tarde, 6720, boa tarde, a senhora identificação autorizada chegada a Bonf, desce para 4000 pés, o ajuste 10. Identificou, até 4000 pés, Bonf. Solo Salvador, o 3560. 3560, prefeito de Alfa, caminhante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, o 04 está ocupado ainda? 04 não, mas tem que esperar o que está na frente, aí espero formar algum outro portão, ou ver se o que vai fazer com o gol, para liberar o 3604. Seria possível prosseguir pela Quiro e Pátio Secundária? Pode sim, pode ingressar via Quiro, então via Pátio 3. Quiro e Pátio 3, muito grato, então 3560. Solo Bono 077 para o SAC, 164 a bordo, 4 horas de autonomia, Zé na Campinas. 2231. Oi, Código da presente, 2231, aguardando Barreiras. Código Barreiras, aguardando, passarelo. Remanejada no pátio, ingresso Juliette, portão 3. Juliette 3, bom, na 395. Pareiro 2231, da presente Barreiras. Presente, Pro de Barreiras, sente. Motor de Salvador, tá 3217, da EL. É 3217, contato radar, sobe para o nível 360, da presente voo Leda, após Leda Bridge. Leda, Leda Bridge, 360, 3217. Afirmativo, conquista. Cliente, após a Arbor conquista, 35241. Eu lhe agradeço muito, a trip 529. Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeu, Zipa. Contra 077, thank you. There is test flying Kuka, transition and Kuka departure and Zipa transition and copy. Correct, report for a pushback on the setup. Call you for pushback. 17, sobe e mantém o nível 320 restrito pelo centro. Sobe ao 320, confirma? O 327? Afirmativo, restrito pelo centro. 320, 327. Telemarco no Bravo. Bravo, torre no 895. 14? 11895, Lima Quilo Bravo.